pirata não, por favor. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Sônia Denob Magri. Estou ligando de Londrina, Paraná. Padre Reginaldo, estou ligando para agradecer uma graça recebida. Apareceu no meu nariz uma verruga e ela começou a crescer. Eu já estava com vergonha dela, mas comecei a passar água benta todos os dias e a verruga desapareceu. A minha irmã perguntou se eu tinha ido no dermatologista retirá-la. E eu falei, o meu dermatologista foi Jesus Cristo. E ela disse, nossa, que fé, hein? Obrigada, Jesus Cristo, por essa graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por esse programa maravilhoso e abençoado. Sônia Denob Magri, Londrina, Paraná. Amém. Um abraço, Sônia. Que Deus abençoe. Um abraço ao povo querido da Rádio Alvorada, a Dom Orlando Brandes, a todo o povo que acompanha. Vamos lá? Pedir que o Senhor nos ilumine nessa hora da misericórdia. Você percebe o que a fé é capaz de fazer? Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Dia de São Matias Apóstolo. João 15, 9 e 17. João 15, 9 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. O que eu vos mando é: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que eu vos mando é: amai-vos uns aos outros. Hoje é dia de São Matias. Você vai falar, padre, mas São Matias não é um dos apóstolos. Atenção! São Matias está citado nos Atos dos Apóstolos. Matias quer dizer dom de Deus. Quando Judas Iscariotes se enforcou, se achou por bem que se completasse o 12º apóstolo. Mas próprio São Pedro estabeleceu alguns critérios. Diz ele, Atos dos Apóstolos, é necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam, olha o que São Pedro diz, é necessário que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar do batismo de João até o dia que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Então, a partir dali, foram apresentados alguns homens que tinham este critério. Os candidatos eram José, filho de Sabá, chamado Justo, e Matias. O que é interessante é, se você lê, que a eleição de Matias, se era Matias ou João, se deu por um sorteio. Ué, padre? Sorteio. É, não estou inventando moda não, você pode encontrar lá um sorteio. O sorteio foi usado para saber a vontade divina. Isso não é novidade na Sagrada Escritura. A própria divisão da Terra Prometida foi através de sorteio. Pois bem, nada se sabe sobre a atividade apostólica de Matias. Nem se sabe se morreu de morte natural ou martirizado. A tradição da morte diz que ele foi decapitado, a machado. Mas, independente dos registros ou não, Matias foi um homem que viveu próximo de Jesus. Um homem que se tornou testemunha da ressurreição. E, portanto, também chamado apóstolo. Também foi olhado por Jesus. São Matias, rogai por nós. Isto eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Sabes bem que meu barco eu não tenho. Filhos e filhas, escute que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. O meu nome é Geni, quero dar meu testemunho, que eu acompanho o padre Reginaldo Manzotti até há um ano. E daí pra cá, todas as novenas que ele faz, eu acompanho, coloco água, vou benzer, tomo. E eu sentia muita dor na articulação, sofrendo, aquela dor imensa. Com essa água benta, pela minha fé, eu pedi Jesus crucificado, que me cura. Amém. Aí eu pedi a Nossa Senhora que intercedesse na minha vida, é tirasse toda a dor, que eu ia dar esse testemunho. Em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou curada. Não sinto dor. Aquelas dores que sofria, imensa, era de dia e de noite. Então hoje eu estou dando esse testemunho, que Jesus cura. Jesus é aquele médico, Deus dos médicos. Eu agradeço muito a Deus e o Reginaldo Manzotti, que deu essa vida de estar junto do Brasil todo, falando da palavra de Deus com o nosso próximo, com o nosso irmão. Obrigado, Jesus, por ter me curado. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.